Olá, meus amigos de todo o Brasil, a partir de agora, nesse 1º de setembro de 2016, já com o presidente oficializado, não é? Vamos em frente, as coisas precisam mudar, precisa ter muita coragem para mudarem as coisas, vamos ver daqui para frente como será, não é? O importante é trabalhar, e o brasileiro quer trabalhar, muita gente quer trabalhar, o que não está tendo é trabalho, né? É isso aí que não está tendo. Participa com a gente e comente os assuntos. Nosso assunto aqui é ônibus, novidades, curiosidades, novos modelos, notícias tristes, como por exemplo, fábrica parada, funcionários de braços cruzados, alguns dos turnos já nem estão indo para o trabalho porque não tem pedido, aí para tudo. Por outro lado, tem outras novidades chegando. Vamos ver se o Adamo Bazano participa com a gente hoje também com as últimas notícias, as últimas informações. Tem Minuto do Caminhão na Rádio Ônibus também. Falaremos para o Minuto Futuro, o Minuto Técnico e o Minuto Presente. Acho que tem o Minuto Presente também. É bem interessante, é o espaço do caminhão. Ah, lembrar que vale presentes e presentes bem legais. Valendo miniatura de ônibus. Valendo ingressos para o teatro. Valendo livro, de gente que trabalha bastante tempo no setor de transporte. Valendo camiseta, Mundo Truck. Esqueci mais alguma coisa? Acho que não. Olha quanta coisa, hein? Dá um cesto sensacional de presentes aqui para quem é nosso ouvinte. Instala o aplicativo Rádio Ônibus para ouvir aí na palma de sua mão, em qualquer lugar do mundo, e participar dos sorteios, tá bom? Fica ligadinho. Acompanhe nosso canal no YouTube também para participar do sorteio. Se inscreva no canal. Seja bem-vindo. Eu sou Henrique Estrada, a partir de agora, através da internet para todo o Brasil, para o mundo, começando a primeira Rádio Ônibus. Vamos junto com a gente nesse assunto do ônibus, que é bom demais de comentar, né? Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Atenção ao nosso WhatsApp para você falar ao vivo aqui com a gente. O legal é que você vai interagindo com a gente aqui, comentando os assuntos, concordando ou não com os nossos assuntos, mandando alô, mandando recado para quem você quiser. É bem legal, hein? Anota o telefone aí, que é o nosso zap, para falar. Só peço que quando for participar, mesmo quem participa todos os dias, peço para começar logo de cara falando o seu nome, a cidade e depois a sua mensagem, depois o seu comentário, sua dica, depois a sua orientação, depois a notícia que você quer contar aí para os ouvintes, tá bom? Atenção, nosso telefone 16 99182-1468. Nosso programa traz informações, notícias também. Proposta de orçamento prevê salário mínimo de 940 no ano que vem. Olha aí, hein? Salário mínimo 940, a proposta para o ano que vem. Vamos ficar atentos às informações. Os amigos repórteres em conexão com a gente, trazendo os detalhes de tudo o que acontece no nosso Brasil e no exterior. O salário mínimo deve subir para R$ 945,00 em 2017. O novo valor está na proposta de orçamento do governo para o ano que vem, conforme informou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Sobre o reajuste dos servidores públicos em 2017, o ministro do Planejamento disse que o governo reservou cerca de R$ 17 bilhões para honrar os acordos salariais fechados nos últimos meses. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou participou da coletiva, não será preciso aumentar impostos ano que vem, porque a economia já dá sinais de melhora. Felizmente, a economia está reagindo. Felizmente, a situação está evoluindo de uma forma até melhor do que esperávamos naquela época. O PIB claramente vai para o positivo até o final do ano, vai crescer o ano que vem de forma sólida. As séries históricas de receita já mostram isso e, portanto, não há dúvida de que esse orçamento será cumprido em 2017. A proposta de orçamento foi entregue nesta quarta-feira ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, após a cerimônia de posse de Michel Temer. De Brasília, Priscila Rangel. Obrigado, Priscila. A qualquer momento ela pode voltar aqui no nosso programa participando. Vamos já começar com o Carlos Rabelo, com as suas dicas, suas participações, instrutor. Está chegando o dia da palestra, um momento legal de confraternização também, de encontrarmos amigos pessoalmente. Terei a honra de conhecer o Carlos Alberto pessoalmente e tantas outras Carlos Rabelo, né? Não, Alberto, Carlos Rabelo, pessoalmente, e tantos outros amigos que já nos acompanham aqui na Rádio Ônibus e serão presentes nessa palestra operacional. Instrutor Carlos Rabelo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor. E hoje é um alerta para todos os motoristas que trabalham no trecho, né? Cuidar da sua saúde. Quantas vezes aí você já parou para fazer um check-up, para dar uma olhada na sua saúde, como está a sua pressão arterial, como estão os cuidados da sua circulação, né? Então, você pode ver que foi feito um levantamento aí, cerca de 44% dos motoristas que trabalham muito tempo sentado sofrem de algum tipo de doença e só vão descobrir com o agravamento dela. Ou seja, pressão alta, diabetes e etc. Pessoal, não vamos entrar nessa estatística, não. Vamos tomar cuidado, porque nós trabalhamos muito tempo sentado. Vamos ter atento aí para uma série de fatores aí que possa colaborar para a diminuição dessas doenças, como qualidade dos nossos alimentos, né? Aquela caminhada de vez em quando é bom para dar uma circulação no sangue, uma circulação no ar que respiramos, né? Então vamos tomar cuidado com a nossa saúde, ok? Um abraço a todos aí, não esqueçam, próxima segunda-feira, dia 5, às 18 horas, nós estaremos ministrando aquela palestra onde vamos ter a presença aí do Henrique Estrada, de vários amigos aí do trecho. Venha, a gente vai postar aqui o endereço, é no Clube CDM, Três Alianças, do Parque São Lucas. A gente vai estar postando aqui o endereço correto. Espero todos aqui. Mais informações podem entrar na minha página, instrutor Carlos Rabelo Costa, ou aqui no site da Rádio Ônibus, ou até mesmo nas redes sociais aqui do Henrique Estrada, na minha, tem as maiores informações. E hoje meu abraço, Henrique, para todos os amigos aí que vem me ajudando, ao Emerson, que é um amigo que eu conheci, que me apresentou a rádio, e um abraço ao Eduardo Peuchote, um abraço a Márcia Pontes, um abraço ao Vanler, ao Lula Bus, e hoje também um abração especial aí ao Félix, que é aniversário dele. Feliz aniversário, meu amigo, um prazer em conhecê-lo aí pelas redes sociais, você tenha muito sucesso aí. Okay? Um abraço também ao pessoal lá do Grupo dos Motoristas Executivos, que estão sempre ligados aqui na nossa rádio aqui. Okay? Um abraço a todos, uma semana abençoada a todos aí. Valeu, Carlos Rabelo. É hoje aniversário do grande amigo Félix Júnior. Félix é sensacional, né? A gente nem se conhece pessoalmente, mas é como se a gente já se conhecesse há bastante tempo. E ele é assim com muita gente, né? Que passaram a conhecê-lo através da Rádio Ônibus. Félix Júnior, direto do Rio de Janeiro. Ó, tem um recado especial para você hoje. Uma pessoa muito especial escreveu aqui para eu mandar um feliz aniversário para você. Cadê aqui? Mandar beijos pra você. Quem tá mandando é a Dani Siqueira. Você conhece a Dani Siqueira? Ela mandou aqui um carinho especial, claro que conhece, né? A esposa do Félix Júnior, a Dani Siqueira, pedindo para eu falar aqui, para mandar um feliz super hiper aniversário para o Félix Júnior, no nome dela, e também no Davi. É Davi, né? Davi ou David? Davi. Isso aí, parabéns, Félix Júnior, fazendo aniversário nesse 1º de setembro, aniversário do nosso amigo lá no Rio de Janeiro, né? E onde nós vamos agora? Tem música ou tem intervalo? Tem intervalo, né? Vamos ouvir aqui um dos comerciais que chegou há pouco tempo aqui na nossa programação, que é lá do Anderson. O Anderson está fazendo viagens para vários lugares e agora ele resolveu fazer uma viagem para Curitiba. E está convidando você. Essa viagem começou com Junte-se a Nós. E aí foi juntando mesmo, o pessoal está viajando com ele. Tanto que foi para Londrina também, não é? A próxima viagem a bordo de um DD é para Curitiba. Junte-se a Nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Valendo o par de ingressos para a peça de teatro neste domingo, 7h30 da noite, Teatro Maria de la Costa. A peça é uma estreia e o nome é uma comédia, Virgem aos 40.com. Comédia, eu tô louco pra ir, não sei se eu vou dessa vez, mas a próxima, você pode ser o nosso convidado. O que você faz para participar? Alô, Marcos, gosta? O Marcos do Mundo Truck. Que eu acho que ele mandou mensagem de áudio hoje, hein? Faz tempo que não manda. Não sei se é ele ou se é a Eliane. Às vezes é a Eliane manda no zap dele aqui, às vezes, né? Bom, tomara que seja ele, pra gente ouvir a voz do Marcos também, né? Ô, Marcos, gosta de teatro? Olha que oportunidade legal pra você, hein? Manda aí uma mensagem através do aplicativo da Rádio Ônibus, na aba Recado, dizendo: eu quero ir ao teatro. É uma comédia, se você pode ter a chance de ser um dos nossos convidados. Eu não anuncio na rádio, faço o convite. Pela rádio. Então você pode ser um dos nossos convidados. Levar quem você quiser, hein? Gosta de teatro, tá dizendo. E é comédia, é estreia. E nós estamos só oferecendo aqui, convidando para peças bem conceituosas, né? Bem conhecidas, né? Essa é uma estreia, mas tem uma atriz e atores conhecidíssimos. Então você vai curtir bastante. Então, peças teatrais que a gente tem sorteado aqui, sem falar que são os melhores lugares. Então é uma oportunidade interessante. Manda mensagem na aba Recados através do aplicativo dizendo: eu quero ir ao teatro. Você pode ganhar um par de ingressos para essa peça que estreia nesse domingo, 7h30 da noite. Virgem aos 40.com. Teatro Maria de la Costa, na Bela Vista. Então vamos lá ouvir o Marcos, que já mandou a mensagem. Hoje é ele, a voz dele, né? 16 99 82 14 68, você pode mandar sua mensagem também. Amigos da Rádio Ônibus, aqui é o Marcos do Mundo Truck, trazendo as principais notícias que estão no site. A Volvo fornece sistema de gerenciamento de frota para 250 ônibus da Colômbia. Iveco Bus entrega 36 Crossway Pro a transporte único de Abruzzo. Darumã pode começar a defender título da Fórmula Truck. Cofipe e Iveco amplia atuação em São Paulo. E não se esqueçam, amigos, esse final de semana temos a etapa de Darumã, Rio Grande do Sul, da Fórmula Truck. Se você quer acompanhar os treinos, saber todas as informações, acessem www.mundotruck.com.br. Estaremos ao vivo a partir de amanhã, trazendo todos os treinos de sexta, sábado, classificação de sábado, e no domingo a corrida ao vivo, tanto os tempos como as imagens. Não percam. campeonato está se afunilando cada vez mais. Vem de truck, vem de bus, vem com a gente. Mundo Truck, Rodovia Brasil. Um abraço a todos. Valeu, Marcos. É, no Mundo Truck tem caminhões e ônibus. Várias informações, notícias, as principais notícias sempre no Mundo Truck. Acesse também. E aqui na Rádio Ônibus sempre um pouquinho do que o Mundo Truck está oferecendo, você fica sabendo. Ou às vezes pela Eliane ou pelo Marcos, não é? É o Marcos que participou hoje. 16991821468. Vamos lá pro Vanley. Vanley de todos os dias ligado. Vamos saber como é que tá as Minas Gerais, São Gotardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique da Estrada. É o Vanley de São Gotardo. Começou como é que você tá aí? Muito bem, o Vanley. Tudo na paz? Sim. Eu vou dar um... Hoje é aniversário do nosso amigo Félix Júnior. Parabéns, muita felicidade. Deus te abençoe. Você é muito humilde. Que Deus te abençoe, abençoe seus caminhos e você. E um abraço pro Carlos Rabelo, um abraço pro Eduardo Peruchote, um abraço pro Marco do Rio de Janeiro, um abraço pro Marcos Vinícius do Cláudio, um abraço pro Antônio Ricardo Silva de Vinópolis, todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Ô, Vanley, obrigado. As Minas Gerais presentes sempre com a gente aqui, direto de São Gotardo. Cadê a Mariana Fagundes? Deixa eu mandar recado de novo para ela. Mariana, faz uma música que fala de ônibus, Mariana. Faz uma música que fala do ônibus. Como é bom viajar de ônibus e tudo mais, não é? Você tem viajado aí pelo Brasil até de ônibus, que eu sei. Não esquece do mundo do ônibus, não. Música do caminhoneiro tá cheio, Mariana Fagundes. Tá faltando música do ônibus. Coloca a Mariana pra cantar aí. Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Oi, minha galera, aqui é a Mariana Fagundes. Tô passando hoje pra mandar, ó, beijão pra Rádio Ônibus, pra todos os motoristas aí, pra turma do trecho. Beijo da Mariana Fagundes, viu, gente? Pensei em você sofri. Pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer que eu morra de cachaça, se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. Você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Você não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resisti. É demais pra mim. Eu tô ficando louca. Ela, Mariana Fagundes, na Rádio Ônibus, para todo o Brasil, e estou aguardando aqui a música do ônibus. Tenho falado para vários amigos compositores, já falei para o Zé Roberto, lá de Franca, o pessoal precisa andar mais de ônibus aí para poder fazer música do ônibus, né? 16 99 82 14 68. Você concorda? Tem muita música do caminhoneiro, não é? E tem que ter mesmo, mas e do ônibus? Vamos para a Argentina, Eduardo Perro Show já está ligado até na Argentina, o pessoal concorda, e lá também não tem música que fala do ônibus, né, Eduardo? Não tem. Hola, buen día amigo Enrique, aquí está falando Eduardo, espero se encuentren todos bien. Y vamos a saludar al amigo Félix Junior, que hoy es su cumpleaños, o su aniversario para vos es. Ojalá que la pase muy lindo junto a toda su familia y amigos. Y que coma algún churrasco y beba alguna cerveza. Así que amigo, feliz cumpleaños para vos es. Um forte abraço, Eduardo. Tchau, tchau. Olha o Félix Júnior, hein? Que chique, hein, Félix? Está recebendo até cumpleaños, assim que fala? Quase isso, né? Os feliz aniversário lá da Argentina. Que chique, hein, Félix Júnior? Você nunca imaginou essa, hein? Fala a verdade. Vamos ouvir o comercial da 14 Bis Estampas. A 14 Bis é uma de nossas parceiras e é ela quem confecciona a caneca da Rádio Ônibus. É um excelente presente para dar de aniversário também. Já já vou compartilhar aqui o link para você adquirir as canecas da Rádio Ônibus. R$25 mais o frete. Você pode presentear o pessoal aí que vai viajar com você, vai fazer uma excursão. Muitos busólogos, busófilos, viajantes estão contratando várias empresas aí para fazer excursões. Só que já imaginou você fazer diferente? Você tem que cativar mais o cliente, não é? Criatividade é muito importante. Presentear cada passageiro com uma linda caneca em cerâmica. Apenas R$25 mais o frete. Você pode colocar até a foto da pessoa na caneca. Coisa chique, gente. É bonito, né? E barato, né? Barato demais. 14 Bis Estampas é uma de nossas parceiras aqui também. Solta o comercial da 14 Bis. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. 24 horas no ar, na sua companhia de viagem, sendo a sua verdadeira companhia enquanto você viaja, ouvindo músicas, mensagens, notícias, recados, alô pra cá, alô pra lá, pedidos musicais, oferecimentos para quem ama, para quem você ainda não ama. Você pode participar com a gente aqui, comentando os assuntos, pedindo música, a música do motorista, mandando alô, comentando os assuntos todos aqui e ainda ganhar presente. É só a Rádio Ônibus, hein? Quais presentes nós estamos oferecendo? Atenção à lista, que dessa vez foi uma reunião de presentes bem legais aqui, hein? Vamos lá. Começando com o livro Ônibus, seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Esse ônibus, esse livro é do Jairo de Oliveira. O Jairo de Oliveira trabalha no setor de transporte há bastante tempo e ele tem uma experiência bem interessante que é compartilhada nesse livro, onde ele aborda aqui alguns itens, uns temas interessantes. Por exemplo, como evitar os novos tipos de colisões. Por que muitos reprovam no teste prático? De cobrador para motorista de ônibus, e aí? Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E também anexo ao livro o Código de Trânsito Brasileiro completo. Parabéns ao Jairo, que é do interior paulista. Esse livro pode ser seu, é o sorteio, é um oferecimento do Ilha, tudo sobre ônibus. E você pode ganhar esse livro aqui. Como é que faz? Assista um dos nossos vídeos no canal do YouTube, canal da Rádio Ônibus. Um deles pode ser o vídeo do próprio William, onde a gente faz uma viagem com ele. São dois vídeos nessa viagem bem legal, saindo do Terminal Santa Cruz até o Terminal Jardim Ângela, uma das linhas mais populosas de São Paulo, a bordo de um articulado. Você vai percebendo durante a viagem que vai enchendo, mas há o retorno, a volta, É tanta gente no ônibus que eu imaginei que o ônibus ia chorar, né, na subida, que não ia conseguir subir. E, incrivelmente, o chassi Mercedes-Benz, parecia que o ônibus estava vazio. Foi incrível. Não alterou em nada o ônibus vazio e cheio, era quase que a mesma coisa. Só não é para o passageiro. Só não é para o passageiro, que é dureza, né? É tanta gente e num desconforto danado. E esse vídeo você pode assistir, só não esquece de se inscrever no canal. É importante para o nosso trabalho e é importante para você também. Recebe em primeira mão as nossas comunicações e ainda participará de sorteios. Dessa vez, o livro e tem a camiseta também. Final de setembro faremos sorteio do livro e da camiseta. A camiseta é oferecimento do Mundo Truck. É unissex a camiseta. Ô Eliane, cadê a foto da camiseta, Eliane? Compartilha no Facebook aí que o pessoal está querendo ver. Ah, você é a garota propaganda do Mundo Truck, não é? Coloca a foto sua com a camiseta, de frente do caminhão. Já vi fotos aí sua em frente do caminhão com a camiseta, hein? Compartilha aí, o pessoal tá querendo ver. Cadê a camiseta? Até agora não chegou aqui a foto. Então você vai poder ganhar essa camiseta também. Importante se inscrever no canal do YouTube para participar. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quem falou do nosso trabalho também, e ele é dos caminhões, está na televisão, é o Trucão. Trucão, o que você acha da rádio ônibus? É muito importante. Por quê que eu acho importante? Acho importante primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus. Tanto o urbano como o fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Então, tá de parabéns a vocês. Boa viagem para você. Vai com a companhia da Rádio Ônibus, fica melhor ainda com música. Anos 80, hein? Não é? Titãs. Na companhia da Rádio Ônibus fica melhor ainda ouvindo música. E se você tem uma música especial que gostaria de ouvir, manda pra gente aqui, a qualquer momento ela pode tocar. Já vou atender os pedidos, estão chegando aqui através do aplicativo. Agora vamos falar da promoção. Promoção é o seguinte: uma miniatura de ônibus linda, oferecimento do Lula Bus. O Lula Bus tem até uma página chamada Diário do Busólogo. Vai viajando por aí, ele trabalha na VB Transportes, tem acesso ao ônibus toda hora. Se ele quiser, ele tira um cochilo dentro de um ônibus. Se ele quiser, ele faz um lanche dentro do ônibus. Ele pode escolher o modelo do ônibus lá que ele quiser pra poder ficar dentro do ônibus, né? É pra quem pode, né? E pra quem gosta também, tá constantemente na garagem de ônibus e tá em rodoviárias, tanto no Tietê como no interior paulista. Esse é o Lula Bus. Aí ele criou o Diário do Busólogo. Ele tá oferecendo uma miniatura para ser sorteada. A miniatura é um ônibus escolar americano. Linda, linda, linda, linda, né? Vamos lá compartilhar a foto aí do ônibus. Para ganhar essa miniatura, que é uma promoção, não é um sorteio, nós vamos escolher a melhor pintura. Nós vamos... vai ser colocado o desenho aí para você pintar. Você pode pintar digitalmente, pode fazer colagem, pode pintar com lápis de giz e cera, né? Carvão, não sei, usa a sua criatividade. Para as crianças participarem, para o pai, para a mãe, para o tio, para todo mundo ajudar as crianças a participarem, quem sabe elas vão ganhar miniatura. Mas eu sei que tem muito pai aí querendo ganhar miniatura. Então participa também junto com o filho ou com a filha. Valendo uma linda miniatura. Mas antes, é importante instalar o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, gratuitamente. O aplicativo super leve, viu gente? Instala assim, olha, rapidamente. Mal você clica em instalar, mesmo com a internet ruim. De repente já instalou. De tão leve que é. Aí você, na aba Recados, depois instalado, manda mensagem dizendo: eu quero a miniatura. Nós vamos entender que você vai estar participando da promoção também. Importante colocar os seus dados completos, seu nome, cidade, endereço, coloca tudo certinho para a gente saber quem é você, para poder participar do sorteio. Valendo uma linda miniatura de ônibus. Ainda hoje, uma das entrevistas que eu gosto sempre de ouvir aqui na Rádio Ônibus é uma das participações do instrutor Adilson Matos, de Aparecida. O Adilson está trabalhando tanto, eu preciso falar com ele, não consigo. Se alguém tiver contato com ele aí, lembrá-lo que eu preciso falar com o Adilson. Sumiu o Adilson Matos. Está trabalhando demais, isso eu sei. Está sempre viajando aí também, o instrutor Adilson Matos, que já foi socorrista também, não é? E o Adilson já falou aqui na nossa programação sobre TPM, né? Você sempre achou que era uma coisa só para as mulheres, não é? E o homem também passa por isso. Aí vamos entender que negócio é esse de TPM, não é? E é importante porque ele traz dicas importantíssimas para quem quer voltar ao mercado de trabalho e vai passar por essa TPM também. Instrutor Adilson Matos daqui a pouco num bate-papo bem legal. Essa é uma entrevista que já foi gravada em 2014, que sempre que possível eu coloco no ar aqui pra gente poder ouvir novamente, e ainda mais porque sempre tem gente nova ouvindo, né? Em 2014 nós apresentávamos um programa, o programa que você ouve agora, através de uma emissora católica, a Rádio Catedral Web. Não tinha ainda a Rádio Ônibus, né? Não tinha ainda a Rádio Ônibus, tinha a intenção de começar, mas não tinha começado ainda, né? Então 2014 a Rádio Catedral é quem apresentava o nosso programa. Tem gente que começou a ouvir de 2015 pra cá e às vezes vai ouvir durante a entrevista eu falar do Rádio Catedral. É por isso, uma emissora católica retransmitia a nossa programação em alguns horários. Então hoje tem aqui essa entrevista que vale a pena ouvir de novo com Adilson Matos falando sobre TPM. Onde nós vamos agora? Tem informações dos amigos repórteres de todo o Brasil. Parece que o fim da palavra presidenta, né, já era. Ninguém aguentava mais. Jornalista, então, foi dureza, né? Ser obrigado a dizer presidenta. Então, acabou. Agora, presidente, pronto, acabou. Mas o mais importante de tudo é que o país precisa voltar a crescer aí e gerar emprego. Sem emprego não tem como a pessoa consumir nada depois. Aí fica tudo travado do jeito que está agora. Então, precisa realmente melhorar as coisas aí. Então nós vamos agora com as informações dos amigos repórteres em conexão com a gente, reunião dos ministros com Temer, né? Vamos entender o que está acontecendo aí agora nesse dia, a partir de hoje oficializado, né? Também podemos já saber quem é realmente de fato o presidente do Brasil. Gerar empregos e desburocratizar os ministérios. Essas foram as principais orientações dadas pelo presidente Michel Temer nessa quarta-feira aos ministros na primeira reunião ministerial realizada por ele no Palácio do Planalto. O presidente pediu também aos ministros que conversem com seus partidos para sensibilizar a todos sobre a necessidade de aprovar o teto para os gastos públicos, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que ele agora passa a chamar de adequação da relação empregado-empregador. Michel Temer ressaltou que até agora, enquanto interino, o governo se manteve discreto em relação às críticas, mas orientou os ministros a não levarem mais ofensas para casa. Contestar a partir de agora essa coisa de golpista. Desde quando você vai mudar, golpista, golpista é dizer, golpista é você, que está contra a Constituição. Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. Temer se mostrou insatisfeito com a decisão de parte da base aliada de votar contra a inabilitação política da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje nós tivemos um pequeno embaraço, até na base governamental, em face de uma divisão que lá se deu. É outra divisão também inadmissível. Se é governo, tem que ser governo. Né? Quanto não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e converse conosco, para nós termos uma ação conjunta. O que não dá é para aliados nossos se manifestarem lá no plenário sem ter uma combinação conosco. Michel Temer viajou nesta quarta-feira para a China, onde pretende participar de reuniões com autoridades políticas e do encontro do G20. De Brasília, Priscila Rangel. Obrigado, Priscila. Ela pode voltar a qualquer outro momento, direto de Brasília, com outras informações. Você também pode compartilhar notícia da sua região, na sua cidade, principalmente do setor de transporte de passageiros. E ontem eu embarquei do terminal Butantã até o terminal Campo Limpo, e um ônibus Caio Milênio, novinho, cheirando novo até. Muito bonito o ônibus, né, gente? Eu fiquei reparando os detalhes, como eu faço sempre, de repente alguém que não entende muito, veio olhando os detalhes, pode achar que eu sou meio maluco, né? Mas quem gosta de ônibus talvez seja um pouco maluco, né? E essa paixão por ônibus nos faz aprender um pouco até da história do transporte, e conheceram como era antes e como é agora. Quando eu era criança, a gente andava de ônibus sempre, usei o transporte coletivo, e era precário demais, né? Embora a gente goste de rever os ônibus do passado, e em comparando com os ônibus de hoje, né, gente, a qualidade é completamente diferente, o conforto, né? E ontem eu fiquei observando nesse novo Caio Milênio que tem aí, muito bonito, inclusive. Mudaram poucas coisas, né? Não foi tantas coisas assim, a grade, a parte frontal, a parte externa mudou algumas coisas, a parte interna também mudaram algumas coisas. Eu estava observando os detalhes do plástico que é colocado, e tem bastante plástico no ônibus, né? Bastante plástico, a parte da calefação do ar-condicionado, as partes ali das divisórias, das janelas, próximo ao banco, muito plástico também. No teto, muito plástico, só que vou te dizer, visualmente, logo a gente identifica, o plástico nesses ônibus são superiores a plástico de muitos automóveis no dia a dia, seja o carro nacional ou o carro importado. O plástico que tem no ônibus é de melhor qualidade do que o plástico que tem no meu carro, eu tenho certeza disso, certeza. E sem falar com o acabamento, é muito bonito, né? Traz leveza, clean, né? Um clean assim bonito, né? Um visual bonito. Eu sentei lá no fundão, que é uma parte que eu não concordo que exista, porque você fica em cima da tampa do motor traseiro, lá atrás, né? Eu acho que o ônibus deveria ser igual é no metrô. Você não vê a parte de engrenagem e a parte eletrônica do metrô. Tem uma divisória ali, né? É dividido. Então o ônibus deveria ser assim. O passageiro nunca deveria ter um contato direto com o motor, seja na frente ou seja atrás. Deveria ser escondido essa parte, pronto, acabou. Eu conversei com o engenheiro da Mercedes-Benz, me fugiu o nome dele agora, está no nosso canal do YouTube também. E ele me disse que é impossível disso acontecer porque teríamos que diminuir algumas poltronas, né? Ora, quando a gente quer fazer, faz, né? Se diminui algumas poltronas, com espaço ali que é mínimo, né? Primeiro que o passageiro viaja desconfortavelmente inseguro em cima do motor lá atrás. Com uma frenagem brusca, quem está somente no meio não tem chance e agilidade para poder se segurar em alguns balaústres ali. Não tem, né? É difícil, não tem como você colocar um balaústre no meio ali que você impede a passagem dos passageiros para sentar do lado da janela. Quem viajou já ou quem viaja lá no fundão sabe o que eu estou falando, né? Principalmente quem senta no meio ali. No dia de calor é muito quente, o ruído também é imenso, eu acho que dificulta para manutenção. Então não acredito, não sou engenheiro, mas não acredito que se perca tanto espaço assim. Mesmo porque tem muitas empresas aí, muitos ônibus que são confeccionados, onde deveriam ter espaço, e tem espaço para mais poltronas, e eles colocam a poltrona individual. Não é? Então, assim, não sei se é uma preocupação real do empresário ter mais poltrona no ônibus urbano para o passageiro ao invés de ir em pé e sentado. Não sei se isso realmente é realidade. Eu acho que se uma empresa vier com a proposta, o engenheiro vier com a proposta de ter um ônibus completamente isolado da parte mecânica do motor, como é no metrô, por exemplo, né? Não é a parte mecânica, mas é a parte eletrônica ali, onde você não vê, o usuário não tem contato, é uma cabine ali. Se no ônibus fosse assim, se tivesse um projeto assim, aí você teria uma poltrona inteiriça, sem divisória, né? Como se fosse um sofá, podemos dizer assim, não é? Como já tem em outros países, na Europa, tem veículos assim, onde no fundo você não tem contato com o motor, nem no fundo. E aí há a possibilidade de você colocar como se fosse um sofá, uma poltrona inteiriça. É possível fazer, não é? Não sequer é possível. O engenheiro da Mercedes-Benz disse que é inviável, né? Ficaria mais caro. Tantas coisas que são mais caras, mas que podem melhorar e ser benefício para a população também, mais confortável. E eu penso na parte de manutenção, que eu acho que pode ser mais fácil também. Você não tem ninguém em cima ali da engrenagem ali. Isso eu estou dizendo lá no fundo, né, motor traseiro. Motor dianteiro, já disse, eu sou completamente contra, não deveria existir no nosso país, já passou, é uma coisa dos primórdios do ônibus, né? Quando se adaptava chassi de caminhão. Então, motor dianteiro é coisa maluca, né? O mal que faz a saúde, a gente já sabe. O Carlos Rabelo começou o programa de hoje falando sobre os cuidados da saúde. Para quem trabalha no urbano com motor na frente, ou no fretamento motor na frente, é difícil, né? Um camarada cuidar bem da saúde. Já nas condições de trabalho que tem ali, já não tem muito cuidado, né? O ruído faz um mal violento para o cidadão. Quem está exposto diariamente, muitas horas, é por isso que tem empresa que acaba gastando mais. Você acaba gastando porque não tem um funcionário ali presente, está sempre doente, sempre com problema, não é? Eu acho que deveria ser revisto isso aí. Quem sabe algum político de peito aí, né? Gente grande aí, possa colocar uma lei aí que possa determinar a partir de de um determinado período aí, os ônibus serem totalmente motor traseiro, porque motor dianteiro judia demais. E essas são as minhas observações que eu gosto de fazer e comentar aqui na Rádio Ônibus. Você pode fazer as suas também através do WhatsApp, seja você motorista, seja você empresário, seja você viajante, seja você busólogo, busófilo e colecionador do mundo de ônibus. E, de modo geral, já resumindo mais uma vez, os ônibus de hoje em dia são muito melhores do que do passado. A gente gosta de ônibus antigo, gosta demais de ônibus antigo aqui também. Mas a linha urbana, quando eu era criança, era uma bateção de janela danada, né, gente? Lembra? A janela ficava batendo demais, parecia que estourar a janela. Até hoje ainda tem alguns veículos que são assim. Mas ontem andei num veículo, o Caio Milênio, sensacional. A pena que eu não sei se está em todos os horários assim. Ontem, no horário que eu embarquei, ela já era noite, mais de 21 horas, era um veículo convencional, não era um veículo articulado, como de costume se coloca nessa linha, que é bastante populosa, então enche. Eu espero que tenha mantido os ônibus articulados também, que é muito mais passageiro. Tomara que sim. Se não, aí é muito ruim para a população, né? Então hoje está muito melhor os ônibus. Agora é uma pena, e daqui a pouco vou embarcar de novo lá no Terminal Campo Limpo, quando a gente entra no ônibus novinho, a gente olha do lado de esquerdo ou direito, aquela conexão para colocar o USB, para carregar o celular, a gente vê que os vândalos enfiaram um monte de palito lá dentro, danificaram aquele sistema. Para que isso, né, gente? Aí a gente olha para o lado assim da janela, a janela toda arriscada, o ônibus novinho, cheirando novo e a janela toda arriscada. O pessoal faz o que quer aqui, sai. Esse pessoal paga passagem para fazer isso? Meu, cada uma que acontece, é triste isso. É falta de educação, né? Educação. Se tivesse até educação de trânsito, até isso, tenho certeza que nós iríamos ser melhores, até nessas atitudes. Vamos agora para Paraíba, é ele, J.E. Arts. Bom dia, Carlos. Aqui é J.E. Arts Minibus, direto da Solânia, Paraíba. Aqui tá fazendo calor, viu, Carlos? Tá chovendo não, cara. Queria mandar um abraço aí. Muitas felicidades para o amigo Félix Júnior, seu aniversário. né? Que Deus o acompanhe e lhe dê muitas felicidades. Mandar um abraço também para a Eliane e o Marcos do Mundo Truck. Nosso amigo da Atena que tá sumido, né? Cadê o cara, pô? Não fala mais, pô. Queria que ele fizesse aí uma apresentação aí, uma presença na Rádio Ônibus. Mandar também um abraço pro Vander, de São Gotardo. E também pro amigo Eduardo Peruchua. Grandes ouvintes aí que sempre prestigiam a rádio. E o resto da turma aí, um forte abraço a todo mundo. Um bom dia a todos. É, Félix, você tá chique, hein? É aniversário, os parabéns da Argentina, da Paraíba, das Minas Gerais. Não para, hein? Olha só quantos amigos nós vamos criando aqui através da Rádio Ônibus, que já é o ponto de encontro dos apaixonados, admiradores, motoristas, colecionadores, os grandes e pequenos empresários, quem está começando, quem está há muito tempo na rodagem também, já ouve a Rádio Ônibus há bastante tempo, quem trabalha ou tem os dois modais, tanto o ônibus como o caminhão, e o Félix Júnior sendo homenageado hoje pelo seu aniversário. Parabéns ao Félix Júnior, lá do Rio de Janeiro, grande divulgador também da Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. Com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Falou para o Maurício Salles de Maringá, ligado com a gente, sempre acompanhando a Rádio Ônibus. Ele e a família, eles que já estiveram, estão sempre agora nos embus que aconteceram os dois últimos, eles estiveram lá, né, Maurício? Valeu pela companhia, Maurício Salles. Antônio Ricardo Silva, seu Antônio, nos ajudando e na torcida também. Ele agora é desenhista, né, seu Antônio Ricardo? Tá fazendo desenho de ônibus aí, desenho virtual. Bem legal, Antônio Ricardo. Lá de Divinópolis, ouvindo a Rádio Ônibus também. Obrigado aos mineiros e às mineiras. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Renato, mandando abraço aos amigos da Rádio Ônibus e aos ouvintes. Em especial, toda a galera do grupo do WhatsApp, Rodoviários do Brasil. Alô, grupo do WhatsApp, Rodoviários do Brasil. Só vou pedir encarecidamente para não colocar a Rádio Ônibus nos grupos, gente, porque lota a nossa caixa aqui, lota mesmo. É, não tem como ficar acompanhando nem colocando no ar, infelizmente. O grupo do WhatsApp para nós não funciona, tá? Grupo Amantes de Ônibus e tanta gente que já mandou aqui, não funciona, infelizmente não dá, né? Não coloque a Rádio Ônibus no zap da Rádio Ônibus em grupo. Eu não participo nem de grupo de família, né? Porque eu não gosto dessas coisas, não. Senão, né, o que tem de fofocaiada aí não é brincadeira. É, tinha família que nunca brigava porque nunca se via, né? Ou se via pouco. Agora no WhatsApp fica uma brigaiada toda, né? Porque cada um fica sabendo o que o outro tá fazendo, e aí, né, esses grupos familiares aí, tem família que é furada isso, hein? Eu já, né, nem quero saber disso. Grupo de ônibus também não dá certo para nós aqui, porque atrapalha até mesmo o meu trabalho. Tem cliente para atender, tem outras rádios para atender, tem site para desenvolver, tem vários trabalhos, a gente tem que ficar atento. E aí, grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Não dá, infelizmente. Eu falo dos grupos na rádio aqui, como eu estou falando aqui do grupo do WhatsApp Rodoviários do Brasil, mas a Rádio Ônibus não coloque, por favor, né? Complica para o nosso trabalho aqui. Onde nós vamos agora? Tem mais WhatsApp, 16 99812-1468, interior paulista, a minha Catanduva querida, pertinho de São José do Rio Preto. Estou com saudade de Catanduva já, hein? Falar com o Adriano Roseno pessoalmente, conversar com todos os amigos, o tio Zé, o Zequinha. É sempre que possível, o tio Zé está sempre acompanhando nosso trabalho aqui também, lá do Pachá. Adriano Rosendo, o mestre do design, fez uma pergunta ontem e teve a resposta, né, Adriano? Foi bem, bem, bem interessante, inclusive, né? Boa tarde, Carlos. Aqui é o Adriano. Bom, eu vim agradecer o pessoal que respondeu a minha pergunta ontem sobre a questão do surdo, né? Gostei de saber que eles têm direito. Infelizmente, na prática é meio complicado, mas foi bom o pessoal responder. Eu gostei mesmo. Tem mais dúvidas aqui, mas eu sei que o pessoal vai prontamente poder me atender também, futuramente. Obrigado. Até a próxima. Não, já manda já, pode mandar pergunta, estão ouvindo, é assim que possível, responderão com certeza, né? Já mandou? Acho que mandou outra pergunta aqui. Vamos colocar, eu acho que mandou, já eu coloco aqui o Adriano Roseno já com a nova pergunta, hein? Ditado popular, vamos ver se o pessoal antenado aí, o Felipe Barbosa Prado, que é lá da Bahia, ouvi na Rádio Ondes. Felipe, você que é inteligente, o JT Artes, muito inteligente também, lá na Paraíba. O Jean Ricardo, Bruno Lisboa Borges, o Marcos participou agora há pouco do Mundo Tranque. Cadê a Eliane, hein? A Eliane não apareceu hoje ainda, hein? Tá tudo bem com ela? Cadê a camiseta? Falei, pedi pra ela compartilhar a foto da camiseta. Ela que é garota propaganda do Mundo Tranque, você vai compartilhar a camiseta, nós vamos sortear aqui. Ditado popular, Marcos e os amigos aí todos na conexão ouvindo a programação. Adriano Rosano também é muito inteligente. Ditado popular, será que você aprendeu certo a dizer os ditados? É, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Será que é isso mesmo? A gente vai falando ditado popular, isso aí pode cair em prova, viu, gente? É, pode, por que não? Pode cair em prova, de repente você pode ter que fazer uma prova aí para entrar em uma determinada empresa aí, e se tem isso lá, de repente você coloca do jeito que você sempre achou que fosse. Será que é assim mesmo? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Será que é isso? Eu sempre achei que fosse, não é? Como que é? Corro de burro quando foge. É isso? Não. É cor de burro quando foge. É assim que o pessoal diz, né? Qual é a cor do burro quando ele foge? Ô, Adriano, qual é a cor do burro quando foge? Qual que é a cor dele? Tem gente que falou que a cor dele é meio marrom. Falaram que é meio cor de abacate. É isso? Será que é isso mesmo? Quem vai falar para nós é um dos apresentadores que vai ao ar aqui na nossa programação também, aos domingos, logo após o programa do JP, o Claudinho de Jesus. Domingo agora também tem. Ele apresenta o programa Juntos na Web. E ele gravou aqui falando sobre os ditados populares. Ditado popular, que a gente acaba falando e aprendendo errado. Preste atenção como ele vai explicar agora, porque tenho certeza que você achava que era de uma maneira e vai ficar impressionado como é outra. Vamos aprender o certo, né? Vamos lá? Claudinho de Jesus. Muito bem. A nossa dúvida da língua portuguesa de hoje, na verdade, não é uma dúvida. É uma sugestão do nosso colega aqui, o nosso colega de profissão, nosso colega de estúdio, o Carlos Henrique. Ele sugeriu que a gente pesquisasse e trouxesse aqui hoje para vocês aquelas célebres, né? Aqueles célebres ditados que correm por aí, né? E eu contei com a ajuda do meu guru, o meu grande mestre Pasquale Cipro Neto, né? Que é professor de português há tantos anos, e sei que muita gente ficará boquiaberta ao saber que pronunciou esses ditos errados a vida inteira. Vamos então aos exemplos? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Se a batata é uma raiz, um tubérculo, como todos nós sabemos, ou seja, nasce enterrada, como ela se esparrama pelo chão, se ela está embaixo dele? O correto é, batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Quer ver um outro legal? Cor de burro quando foge. Esse foi o pior de todos, né? Burro muda de cor quando foge? Que cor ele fica? Por que ele muda de cor? Eu queria porque queria ver um burro fugindo para ver a cor dele, sério mesmo. O correto é corro de burro quando foge. Outro que no popular todo mundo erra, olha só. Quem tem boca vai a Roma. Bom, esse eu entendia de um modo errado, né? Mas entendia. Pensava que quem sabia se comunicar ia a qualquer lugar. O correto é, quem tem boca vai a Roma. Isso mesmo, do verbo vaiar. Vai a Roma. Um outro legal também, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Essa eu também entendi errado, mas entendi, né? Se não tem um cão para ajudar na caça, o gato ajuda. Tudo bem que o gato só faz o que quer, quando quer e se quer, mas vai que o bicho tá de bom humor. O correto, gente, é quem não tem cão, caça como gato, ou seja, caça sozinho. Valeram as dicas? Semana que vem a gente volta mais com dúvidas da língua portuguesa. Não esquecendo de agradecer a participação do nosso amigo aí, Carlos Henrique. Abraço, Carlos. Valeu, Claudinho Jesus. Obrigado pela participação. Se você tem dúvidas sobre língua portuguesa, motorista é importante, né? Para se comunicar hoje com os passageiros, falar o correto, falar certo, escrever certo, isso é importante. Se você tem dúvidas, quer ser um profissional melhor, já falei, ser motorista de ônibus hoje não basta saber dirigir, hein? Não basta. Tem gente achando que eu já sei dirigir mesmo, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada, não faz curso nenhum, né? Ao contrário, até essas coisas simples, né? Ditado popular, olha quantos você pensava e falava e reproduzia errado. É importante saber falar o certo, né? Não podemos ficar replicando aí o errado. E o Claudinho nos ajudou bastante. Se você tem dúvidas também, outros assuntos sobre a língua portuguesa ou outros ditados, se você está na dúvida qual é a maneira correta de dizê-los, manda para a gente a pergunta que eu encaminharei ao nosso parceiro aqui, Claudinho Jesus, que apresenta o programa Juntos na Web aos domingos, também aqui na Rádio Ônibus, logo após o programa do JP, que começa ao meio-dia. Adriano Roseno está mandando outra pergunta aqui, ó. Vamos acompanhar? É mais uma dúvida que pode ser a sua dúvida também. Direto de Catanduva. Eu posso perguntar, então? Eu vou perguntar. Pode. É o seguinte, ô Carlos, eu queria saber... Quando o pessoal do motorista de ônibus vai contar as pessoas, os passageiros que estão no ônibus, nos pontos de parada, eles contam criança e pessoa que viaja assim, aposentado, que é gratuito, eles contam também ou só conta quem paga? Porque aconteceu uma coisa uma vez comigo, que eu fiquei, agora veio na minha cabeça sobre isso aí, porque... Eu quase saí do ônibus numa cidade, quando era pequeno, meu pai estava dormindo, minha mãe também, e eu ia desembarcando sem eles verem. Graças a Deus que tinha um amigo do meu pai junto, e me segurou, não deixou sair. Eu queria saber se tem essa contagem também de criança, que não paga passagem. Olha que dúvida interessante, hein? Eu já viajei muitos anos para a Fartura, a bordo do Manuel Rodrigues. Na época ia com meu avô, quando era criança, e Joaquim e a Vitalina. Aí íamos de Manuel Rodrigues, naquela época era 364, né, o monobloco, depois era o Nielson, o conhecido Berrão, como disse o José Borer, e esses modelos que a Manuel Rodrigues tinha na antiga empresa. E aí ia, às vezes, no colo, né, pequeno demais. E essa contagem, o motorista tem a obrigação ou o bom senso de contar a criança também? E se de repente acontece alguma coisa como esse ocorrido que quase aconteceu, ainda bem que não, da criança sair despercebida, não voltar para o ônibus, aí o motorista se preocupa. Alô, motoristas, eu acho que essa resposta é para motoristas, né? Me ouvindo. Tanto na Argentina, Eduardo pode responder se quiser, como é feita a contagem dos passageiros aí. E aqui no Brasil, tem uma porção de motorista ouvindo. Atenção, pessoal do rodoviário. Quem quiser, participa aí. Quem quiser, pode mandar sua mensagem para nós responder. Como é feita essa contagem aí dos passageiros? Também se conta a criança que vai no colo? O motorista faz isso por bom senso ou ele é obrigado a contar? Participa com a gente aí no 16991821468. Para quem estiver ouvindo na reprise, manda a sua resposta mesmo assim, que eu colocarei no ar sempre no próximo programa. Tem mais participações. Ele, o aniversariante. Fala, Félix Júnior, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, família Rádio Ônibus de todo o Brasil e do mundo. Sou o Félix Júnior, do Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu tô fazendo aniversário. Quero agradecer o carinho de todos que estão mandando mensagem, WhatsApp, Facebook, telefonemas. E agradecer, muito obrigado. Mandar um abração para você, Henrique, pelo carinho, pela pessoa que você é. A gente tenta viver um pouco nesse mundo, né? De tanta violência, tanta coisa, a gente tem que ter algo de bom. Ontem eu me presenteei com a minha CNH da categoria D, consegui passar na prova prática, mas acima de tudo, o meu maior presente está em casa, que é minha esposa e meu filho. Eu estou doido para chegar em casa, dar um abraço nos dois e dizer que eu amo eles do fundo do meu coração. Eu fico até emocionado e agradecer também a Rádio Ônibus, que a Rádio Ônibus é sensacional. Estou muito feliz por ela, eu tento me desdobrar do jeito que é, fazendo, correndo atrás para poder ajudar de alguma força, de alguma forma. E só quero sucesso para todo mundo, para todas as pessoas, quero muita saúde, felicidade. Chega de tristeza. Um abração para todos aí da Rádio Ônibus, ouvintes, e dizer que estou muito feliz pelo dia de hoje. Mais um ano. Obrigado a todos e fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Félix Júnior. Ô, Félix, então é mais um motorista? Mais um para a categoria D, é isso? Se presenteou. E eu lembro quando eu conheci, quando ele começou a ouvir a rádio, ele já tinha dito que o sonho dele era ser motorista, né? Até a categoria D, poder dirigir o ônibus, né? E ele vindo nessa luta aí, olha só. Parabéns ao Félix Júnior, por esse presente aí, se presenteou, e por mais um ano de vida. Parabéns ao nosso amigo, grande divulgador da Rádio Ônibus lá no Rio de Janeiro. Se você quer mandar os parabéns, quer mandar um alô especial para alguém, um pedido musical, oferecer uma música para quem você ama ou para quem você ainda não ama, aproveita o nosso espaço da Rádio Ônibus. Foi lançada a pergunta do Adriano Rosendo também, hein? E aí, meus amigos, a contagem dos passageiros é feita também contemplando as crianças de colo? Os motoristas têm essa obrigação ou é bom senso? Comentei agora há pouco sobre o ônibus com espaço, as poltronas que ficam sobre o motor. O Edson Stanchini, da 14 Bis Estampas, projetista, entende muito bem do assunto. Já falamos desse assunto várias vezes. Desses assuntos técnicos várias vezes na participação dele aqui na rádio. E ele diz assim, primeiro que ele compartilha a foto de um ônibus aqui, bem interessante o desenho, porque tem a imagem do desenho externa, né, do desenho do ônibus externamente, e uma parte do chassi, da parte da roda traseira até o motor. E aí ele está dizendo assim, conforme comentou no programa de hoje, o problema de não colocar banco traseiro sobre o motor é que pelo menos se perde 1,5 metros, né, do fundo do ônibus. Isso fazendo uma verificação bem rápida. Só que isso é a mesma situação para o ônibus urbano, porque a minha observação é para um ônibus urbano e não para o ônibus rodoviário. Porque o rodoviário não tem outra maneira, mesmo porque a altura que fica o salão do rodoviário em relação ao motor ali é uma situação mais considerável, vamos dizer. Agora, o urbano não. O urbano você coloca realmente o passageiro bem em cima. Aliás, até cria uma escada, né? Cria-se uma escada no ônibus urbano, o passageiro fica em cima do motor e com a cabeça no teto. Dá uma volta, Edson Stanchini, em ônibus urbano aí na cidade, na sua cidade, que tenha nesse estilo aí. Você vai ver que você fica lá atrás, no fundão, grudado, em cima do motor. Eu acho desnecessário. Será que também é a mesma perca, 1,5 metros que se perde se tirássemos esse espaço do passageiro? Mas é aí que está, esse espaço não deixaria de existir, não, só vai perder as poltronas, vamos dizer assim, porque eu acho que, não sei se os empresários realmente estão interessados da pessoa viajar sentadas, né? Eu acho que não, quanto mais gente em pé, para ele é melhor. Eu acho que ficaria melhor se tivéssemos, como no metrô, a linha reta ali fechada, e ao invés de criar a poltrona lá em cima, criaria a poltrona como se fosse um sofá. Será que não tem um outro jeitinho aí para não perder tanto espaço? Para não mudar tanto a configuração do ônibus, Edson Stanchini? E a pergunta é sobre o ônibus urbano, não o rodoviário. Quando eu te peço para tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro para pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. O Eduardo Perruchot, direto da Argentina, né, motorista profissional da Zenit Transportes, mandou aqui a mensagem. Eu acho que ele está comentando o assunto também sobre a contagem dos passageiros. Vamos saber como que é na Argentina. O Adriano fez a pergunta, é o primeiro motorista a participar com esse... Eu acho que é esse assunto que ele vai falar. Fala, Eduardo. Olá, amigo Enrique. Sim, hay que contar los pasajeros antes de sair de la rodoviaria. Porque en el próximo punto de parada o la próxima rodoviaria llega a estar inspector. Y si você tem, en un suponte, 22 boletos y hay 23 o 24 pasajeros, sobran uno o dos pasajeros más, la empresa puede sancionar al motorista y al guarda o al cobrador. Entonces hay que estar muy atento. Y las crianzas pagan un seguro hasta los 5 años. Aquí es de 20 pesos en los servicios de larga distancia. En los servicios urbanos, en las ciudades, las crianzas no pagan boleto. Sim, não, entendi a questão que a criança não paga, né? Cinco anos não, até 5 anos não paga. Mas ela é contada também no ônibus rodoviário? A pergunta do Adriano, ou Eduardo, a preocupação é o seguinte, 20 passageiros, 20 pagantes... E a criança não pagou, está viajando no colo. Se conta ela também? Isso que eu queria entender, hein? Conta a criança que não pagou? Atenção aos rodoviários aí, se puderem, ajuda a gente a entender mais se a criança também é contada, né, dentro do ônibus. 16-99182-1468. Estou dizendo a criança não pagante. A pagante a gente sabe, tá pagando, né, pagou a passagem, tem que contar ali. A criança não pagante, o motorista tem a obrigação de contá-la? Ou é uma questão de bom senso? É uma pergunta interessante, né? E até preocupante, porque os pais têm que ficar mais atentos aí para não deixarem o filho para o meio do caminho, né? Alô, Silvio José, ligado também na Rádio Ônibus do Silvio José. Vamos de música, Paralamas do Sucesso na Rádio Ônibus, mais dos anos 80. Boa viagem para você, valendo um monte de presente na Rádio Ônibus, hein? Tá valendo livro, camiseta, tá valendo ingressos para o teatro nesse final de semana em São Paulo e valendo miniatura de ônibus. Fica ligadinho para saber como participar de todos esses sorteios e promoções. Meu Deus. Paralamas, o sucesso na Rádio Ônibus, matando saudade dos anos 80. E nessa época os ônibus eram diferentes também, viajava bastante no monobloco, né? O Adriano Rosendo está completando a história aqui. Olha só, o Adriano Rosendo já passou por cada uma também, né? Quase ficou no meio do caminho. Essa é uma pergunta interessante aqui, estou esperando a resposta que já está chegando já. É da contagem dos passageiros, os não pagantes. Ele conta um pouquinho de como era o ônibus naquela época, né? Deve ter sido os anos 80, não foi, Adriano? Por aí, não é? Isso mesmo, se eu não me engano, eram 364. Esses ônibus eram muito baixos, então na última fileira de banco tinha aquela caixa do motor, né? Aí o que acontecia? Como era um ônibus lotado, e meu pai normalmente sentava bem atrás, o que eu fazia? A gente dormia ali em cima, ali que era quentinho, dormia em cima do motor. Olha que loucura! E ele dormindo ali no banco ali, esqueceu da gente. Tava dormindo e chegou na cidade. Eu olhei, já dormindo também, achei, ah, chegamos, né? Pegamos e desembarcando. Graças a Deus tinha esse rapaz aqui, era amigo do meu pai, e conhecia eu e segurou pelo braço. Falei, não, você não vai descer, não. Ah, olha só, hein? Quanta gente já não dormiu em cima ali da caixa do motor. Tá vendo, o Edson Stanchini? Até essas questões de segurança, se a gente escondesse o motor ali, até isso seria melhor, né? Até isso, você tem que esconder o motor, Edson Stanchini. Vamos lá para as respostas. Eu acho que são respostas do assunto, né? Vamos começar com o Eduardo novamente, que eu refiz a pergunta a ele. Eu sei que o portunhol, né? A gente tem que prestar bastante atenção para poder entender. Eu não entendo nada de espanhol. Vamos tentar entender novamente o que o Eduardo explica aqui para nós. Ele falou que crianças até 5 anos não pagam lá na Argentina, viajando. A pergunta é para os não pagantes. Elas são lembradas e contadas também, assim, por segurança, vamos dizer assim, né? Amigo Henrique, a ver se nos entendemos. Sim, de las crianças que están arriba do ônibus de larga distancia tem boleto, así que se cuenta. E se há 20 cabeças ou 20 passageiros, tem que haver 20 boletos, amigo. Não há equivocação alguma. É assim nos serviços rodoviários de larga distância. Bueno, espero que nos entendamos, amigo. Um forte abraço. Eu vou ter que fazer um curso de espanhol, né? Para ficar melhor. Ele fala bem, né? O português já dele é muito bom. Tem contato com brasileiros o tempo todo. Está na Argentina, Brasil, Argentina. A gente vai se entendendo. Eduardo, obrigado, viu? Vamos lá, o Carlos Rabelo mandou mensagem aqui também, acho que é sobre o assunto. Mais uma vez o Adriano Rosendo brilhantemente em suas curiosidades que geram pauta para o programa. Henrique, o que o Eduardo está falando, o Eduardo Perruchote, é o seguinte, que lá na Argentina é contado, porque sai de lá 22 pessoas, 22 boletos. Na próxima parada, se tiver um boleto, se tiver 22 boletos e 23 pessoas, dá problema. Então lá é contado também, inclusive criança de colo. Foi o que eu entendi. Isso que eu quero saber. Se a criança de colo é contada, que ela não paga, né? Criança até 5 anos não paga. Lá, pelo menos, né? Aqui também não, né? Aqui também não. Não pagam passagem. E aí? Ô, Rejane, cadê o Lula Bus? Ajuda a gente aí, porque quem vende passagem também tem a resposta. É uma resposta considerável também. Na hora da venda da passagem, como é que fica? Né? Não sei se tem esse controle. Olha, criança de colo. Mostra lá o RG, documentação da criança na hora da entrada do ônibus. Que eu já vi motorista fingir que olha, né? Ele finge que olhou lá o RG, né? Pra ver se realmente é responsável, né? Tem motorista que finge, dependendo do fluxo da rodoviária, tem motorista que bate o olho ali, finge que vê, pronto, manda pra dentro, né? Isso acontece também. Tem mais resposta aqui. Tem mais resposta chegando. 16 99 82 14 68. Manda a sua mensagem se você sabe. Dúvida do Adriano Rosendo. E aí, criança de colo, os motoristas costumam contá-las também? Estou dizendo a não pagante. Como é aqui no Brasil? Boa tarde, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Estava vendo você falar aí sobre a importância da contagem dos passageiros de linhas rodoviárias. Bom, geralmente se conta pelo bilhete. Então, um exemplo, você vendeu aí 30 passagens, são 30 passageiros. Mas, quando há, no caso, crianças que não pagantes são de responsabilidade dos pais. O motorista não é obrigado a fazer a contagem da criança. Mas o que acontece? Geralmente, os motoristas rodoviários, a turma que roda trecho, os mais experientes, eles acabam contando. Porque às vezes o pai, naquela distração, o pai e mãe, acaba infelizmente esquecendo as crianças. Ou, por um descuido, a criança, na hora que o motorista está lá no ônibus fazendo a contagem, ela sai do ônibus. Mas não é obrigação do motorista contar as crianças, porque passa a ser responsabilidade dos pais, porque não são pagantes. Tá vindo uma lei aí que agora vai dar a gratuidade para pessoas, adolescentes de baixa renda. Essas pessoas vão ser contabilizadas como passageiro. Apesar de ela não pagar, como ela vai ter o assento também reservado, ela sim entra na contagem. Mas os que não são pagantes não são obrigatório contar o motorista. Então vai aí da sensibilidade do motorista, né? E vai aí também dos pais que são os responsáveis, tá bom? Um abraço aí especial a você, sua família, ao nosso parceiro Carlos Henrique, o instrutor, Josmar de Oliveira, da Speed Trans, sua família, uma família abençoada, ao Peruchote, ao Félix, parabéns Félix, hoje é seu aniversário, que Deus te abençoe muito, te dê muita luz e que guie seus passos, que venham muitos e muitos mais anos de felicidade e prosperidade para você, tá bom, meu parceiro? Um abraço a todos os ouvintes aí. Brilhantemente, os nossos amigos motoristas são sensacionais aqui, de prontidão, sempre participando com a gente, hein? Quem vai ouvir na reprise, tiver outros assuntos, de repente na sua empresa a maneira de agir é de outra maneira, no seu estado, no seu país é de outra maneira que se faz, conta pra gente aprender como é feito. Interessante que ele falou das passagens gratuitas para os adolescentes, que eu não sei se já está valendo, hein, o Emerson, né? Acho que ainda não, né? Ainda não recebi nenhuma comunicação oficial, já vi muito site aí divulgando, mas eu não sei se é oficial ainda, né? Vamos aguardar mais um tempo aí, se oficializar a gente comenta mais sobre esse assunto também. É interessante, a responsabilidade dos pais, os menores, né? Não pagantes. Mas então não é obrigatório, segundo o que disse o Emerson, não é obrigatório o motorista ter que cuidar, né? Quem tem que cuidar é os pais. Não é obrigatório a contagem desse passageiro não pagante. Olha, isso gera tanto assunto, gente, porque... E aí como ficam as questões do seguro, né? Seguro obrigatório, um caso de acidente, o não pagante também. Como é que faz essas coisas? É complicado, né? Tem bastante coisa aí, uma coisa leva a outra, né? Não sei se eu estou exagerando o assunto aqui, mas o Adriano Rosendo colocou no ar um assunto interessante. Se você quer responder também, participe aqui, espaço aberto para você. 16991821468. Vamos ao teatro? Quem foi ao teatro? Conta um pouquinho como é que foi a experiência de receber e ganhar o presente da Rádio Ônibus, par de ingressos para o teatro. A última peça no último final de semana foi uma peça que está em cartaz em São Paulo há 30 anos, Trair e Coçar é Só Começar. Já fui assistir, ri demais, estou com muita vontade de ir de novo. E quem foi ao teatro foi o Anderson também, né? Um dos nossos convidados. Ele e outros estiveram no teatro no final de semana passada. Alô, Anderson! Olá, ouvintes da Rádio Ônibus, eu sou o Anderson Costa Silva e estou passando para agradecer a Rádio Ônibus pela oportunidade que tive através da cortesia dada pela rádio de assistir a peça Trair e Coçar é Só Começar, que está em cartaz há quase 30 anos. Agradeço a Rádio Ônibus de coração. Valeu! Valeu, Anderson. E se você quer ir ao teatro também, instale o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, de graça, leve o aplicativo. Depois instalado, gente, aplicativo próprio da Rádio Ônibus agora, hein? Depois instalado, você manda uma mensagem na aba recados dizendo: eu quero ir ao teatro. A peça para esse final de semana é domingo, 7:30 da noite, é uma estreia. Atriz e atores, gente que esteve na televisão, está no teatro há muito tempo, gente com muita experiência. Só peça top que a gente está oferecendo aqui, tá? Coisa top, você vai rir, vai se divertir. Quanto tempo faz que você não vai no teatro? O ingresso custa R$60. Você vai ganhar ingresso aqui da Rádio Ônibus. A peça é virgemaos40.com. Teatro Maria de la Costa, teatro super, hiper tradicional na cidade de São Paulo, muito conhecido, há muitos anos existe o teatro, já estive lá, você poderá também estar com a gente nesse domingo, 19h30. Como é que faz para ganhar? Instala o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, sistema Android e na aba Recados mande a seguinte mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Na sexta-feira eu faço convite, amanhã posso ligar para você, posso mandar uma mensagem de texto no seu celular, fique com o telefone por perto, posso ligar lhe convidando para ir ao teatro. Oferecimento também de JP Afiações Profissionais, nosso parceiro JP, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões, tudo isso ali na rua Manuel Borba 130, em Santo Amaro. JP é fera, daqui a pouco estarei com ele lá. Ele é muito conhecido, mais conhecido que qualquer político na região, hein? Já disse que se ele se candidatasse, né, todo carinho que ele recebe lá em Santo Amaro, ele entra rapidinho, né? Porque é um senhor que está pronto para ajudar a qualquer um, quem ele conhece, quem não conhece também. Ele é sensacional. Atitudes simples que ajudam muitas pessoas. E o JP, daqui a pouco estarei lá com ele, grande amigo, conversando, batendo papo com ele também, um cafezinho rápido, né? Aí eu vou seguindo lá para outra emissora de rádio, a qual eu trabalho também de terça e quinta, estou por lá, né? E aí a gente faz a visita ali no JP. Se você tem alicate de cutícula, facas, a faca do final de semana, do churrasco, né? A faca que não está cortando mais, você vai jogar fora? Vai ficar comprando? Não. E quando se compra um material desse, novo, não vem afiado como deveria. Por quê? Por segurança. Então, um alicate de cutícula, por exemplo, quando as manicures compram, não vem com afiação. Tesouras também não vem com afiação. Você tem que levar para um profissional. E o trabalho que o JP faz é diferente desse pessoal que passa aí na sua rua apitando, sabe? Assobiando. Aqui também tem, vários lugares do Brasil tem. É diferente. O trabalho dele é disco diamantado, sistema moderno, bem legal, onde a afiação vai durar muito, muito mais. Essa é a diferença, porque as afiações vão durar mais. Rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Intervalo rapidinho, na sequência, mais apps chegando aqui, mais mensagens, e você pode mandar o seu também, 16 99182 1468. Felipe tá mandando música aqui, hein? Felipe Barbosa Prado, lá de Ibirapuã, na Bahia. Fagner, Retrovisor, toco depois do intervalo. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, com ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos? Obrigado, pela iniciativa. Conte com a gente aí. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viaje em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas: 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Anderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Caneca Rádio Ônibus, como eu comentei agora há pouco, é uma confecção de nossa parceira 14 Bis Estampas e são canecas personalizáveis. Mas nós temos pronta entrega com foto do Expresso Brasileiro, Viação Cometa, Papa Fila e tantos outros modelos. Mas se você tem a foto da sua empresa, tem a foto aí do evento que você participou, quer ter uma caneca sua de presente ou quer dar de presente uma caneca com a foto ou do seu cachorro, do papagaio, de quem você quiser, de quem você ama, né? De quem você está querendo amar aí também, faz um presente especial para ela, numa caneca em cerâmica super hiper resistente. Coloca no forno, coloca na micro-ondas, coloca chá quente, chá frio, café. A minha está aqui do meu lado sempre, como sempre, na minha mesa de vidro aqui, tomando água ou o café. Né? O Jô Soares deveria ter uma dessa, não é? Logo, logo o Jô Soares já está se despedindo do programa, deveria ter uma caneca da Rádio Ônibus. Adquira a caneca da Rádio Ônibus ainda em promoção, R$25 mais o frete. Gente, você não vai encontrar essa caneca nessa qualidade incrível que a caneca Rádio Ônibus é em outro lugar. Por esse preço, não. R$25 mais o frete. E ainda você pode personalizar mandando a sua foto. Compartilhei, como prometido, agora há pouco, na linha do tempo aqui, o link que você pode adquirir a caneca com total conforto e segurança online, sem sair de casa. Né? Pode ser entregue aí na sua casa. Já compartilhei na página da Rádio Ônibus, acesse e adquira a caneca da Rádio Ônibus também. César Uiani, piloto de teste do Auto Esporte, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele, entrevistar, está no nosso canal do YouTube também, e ele falou da importância da Rádio Ônibus. César, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho sensacional, eu acho muito inteligente, porque você está falando com uma camada muito grande de pessoas, você está falando com aficionados e apaixonados, e você está falando com o setor que é quem carrega esse Brasil nas costas, em cima de pneus e rodas. Então, inteligente a iniciativa, parabéns, acho excepcional. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Aqui também tem música na programação e essa aqui é a sugestão lá da Bahia. O Felipe, que é nosso ouvinte fiel aqui, está sempre acompanhando, ajuda a gente aqui também com informações, compartilhando notícias. E ele está caçando música para nós aqui que fale do ônibus. Tô à procura. Aliás, foi ele que encontrou duas músicas sensacionais. Uma da Aviação Cometa e a outra com a dupla... Me foge o nome às vezes, como é que é? Catuaba com Amendoim, que fala que a vida do fala sobre a vida do motorista do ônibus, né? Interessante. Agora, a música é Retrovisor, essa já é mais conhecida, não fala diretamente do ônibus, mas dá a entender também para quem é profissional do setor de transportes. Vamos lá, aumenta o volume, boa viagem para você, não esqueça de colocar cinto de segurança no ônibus também e ligar o farol, não é a lanterna, o farol aceso durante o dia nas rodovias. Boa viagem. Me leva, não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás, qual

Quero até aproveitar aqui e lembrar que eu em breve estarei lá na fábrica da BID em Campinas, conhecendo a fabricação dos ônibus elétricos que já estão sendo realidade também no nosso país. O Adriano mandou a foto aqui, deixa eu compartilhar aqui enquanto eu falo. Gente, eu faço duas, três coisas ao mesmo tempo aqui. Eu falo, atendo o repórter, né? Quando tem ajuda da Ana Carolina fica mais fácil, mas hoje não está tendo. Então, eu vou aqui me virando da maneira que eu posso. Eu vou buscar o desenho que ele mandou aqui, que é o desenho exatamente do que eu falo sobre os bancos em cima do motor. Eu acho que isso é desconfortável e também para a parte mecânica eu acho que isso não é bom, né? Eu não acho que legal. Deveria ser igual que é no metrô, né? Uma divisória aí. O projetista Edson Stanchini escreveu aqui a resposta sobre a minha pergunta, né? O questionamento, a gente vai se entendendo, né? Sempre que possível aqui. É a engenharia de design com o projetista, né? É uma briga eterna para adaptar as coisas. Assim contou também o José Carlos Bora, lá da Marco Polo. Quanta coisa bonita, ele falou que queria desenhar, fazer ônibus, mas a engenharia queria fazer a coisa quadrada. Ele falava, ah, mas por que tem que se fazer feio ou bonito, é o mesmo trabalho, vamos fazer bonito então, né? Disse o José Carlos Bora. Bom, ele está dizendo assim, o Edson Stanchini, a motorização é parecida do eixo para trás, tanto o urbano como o rodoviário. A altura da parte mais alta do motor é a mesma para o rodoviário e urbano. Por isso, para acesso ao banco, fica os degraus. O assoalho nessa região está apenas considerando uma folga mínima com a parte mais alta do motor. Outra questão que eu já sou contra também, e existe muito na linha em São Paulo, até o nosso amigo William dirige um ônibus assim, um ônibus que ele não é piso baixo total. Aí a prefeitura de São Paulo coloca dizendo piso baixo. Você pensa que é piso baixo, mas não é piso baixo, não é? É low entry, não é? Como o pessoal anda falando aí. Não é piso baixo total. É uma parcial. E esse parcial é mínimo. É muito pequeno. E aí depois tem um degrau no corredor do ônibus, uma placa gigante escrito degrau. Quando o ônibus está vazio, gente, é possível. E aí é fácil enxergar a placa, claro que é. Mas é impossível enxergar os degraus no ônibus cheio. Se você está acostumado a embarcar em ônibus urbano no horário de pico, sabe o que eu estou falando. É tanta gente no ônibus, é tanta gente nos corredores, que você não sabe onde você está pisando. Então você não consegue nem enxergar direito o degrau que tem ali dentro do ônibus, no ônibus articulado e nos ônibus que são chamados de low entry, onde não é o ônibus de piso baixo total. Que deveria ser, porque também lá fora é assim, não é? Porque lá funciona, aqui não funciona. E no fundo do ônibus, eu compartilhei o desenho aqui, tem essa poltrona em cima do motor. Eu acho que devia ser diferente, né? O Edson manda outra mensagem. A Scania e a Volvo possuem motor central. Aí é outra história, né? Longarinas, mas só funciona para rodoviário com assoalho mais alto. Rodoviário com assoalho mais alto. E a Volvo já teve no Brasil, e ainda tem linhas em São Paulo, eu já rodo de vez em quando em linhas assim, onde o motor é central. Tem um modelo até mais novo, o William até compartilhou uma foto aí, não faz muito tempo, onde o motor está posicionado de forma deitada na parte lateral do ônibus. Ele é deitado na parte lateral. Então surge um espaço imenso no salão. E aí você tem realmente um ônibus piso baixo. Aí sim é piso baixo. Como a gente vê às vezes nas imagens, né, ilustrativas aí, nos vídeos até mesmo, divulgados pela Scania, e ônibus com carroceria europeia, onde o passageiro com a cadeira de rodas ou com carrinho de bebê consegue fazer um embarque livremente, fácil. Aqui no Brasil você até entra hoje, tem as plataformas lá para você baixar e entrar com cadeira de rodas e tudo mais. Só que você tem um espaço mínimo, você não pode circular com a cadeira de rodas dentro do ônibus, né? Você tem um espaço para ficar, é diferente do que lá fora, né? E aí tem o degrau que atrapalha também no corredor do ônibus. Então são duas situações que eu não concordo. Essa parte que é piso baixo, mas não é, é um piso baixo parcial, e aí a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, coloca nos ônibus dizendo que é piso baixo, mas ela não é piso baixo total. Confunde um pouco, não é, deveria dizer o que é, falar o que é. É piso baixo parcial, verdade é essa. Para o piso baixo total, aí sim. E aí a outra questão que eu não concordo é ter a poltrona em cima do motor. Eu acho que há condições de fazer isso melhor, não é? Pensa aí, pensa os designers e engenheiros aí. Já já eu volto, tem mais música e mais participações. Hoje é mais curtinho o programa, né? De terça e quinta é mais curtinho. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. A sua participação pode ser feita através do WhatsApp, mesmo durante as reprises. Quero lembrar, se você participa durante a reprise, eu coloco no ar sempre no próximo programa. Agora tem informação com ele, Adamo Bazzani, tudo sobre ônibus com muita credibilidade, direto do blog Ponto de Ônibus. Alô, Adamo. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, informação exclusiva. A Scania já tem um cronograma definido de testes com ônibus a gás natural veicular, que também pode ser movido a biometano, gás obtido na decomposição do lixo, apresentado nesta semana durante o Seminário Nacional de Mobilidade Urbana da NTU, Associação Nacional de Transportes Urbanos, que ocorreu em Brasília. O blog Ponto de Ônibus conversou por telefone na manhã desta sexta-feira com o diretor de ônibus da Scania do Brasil, Silvio Munhoz. Até pelo menos o mês de abril devem ocorrer testes. O interesse pelas vantagens econômicas também foi grande. De acordo com os testes realizados no Brasil, com modelo importado e analisados pela Nets Engenharia, o custo por quilômetro rodado ficou em 89 centavos, enquanto um ônibus a diesel tem custo de 1,24 por quilômetro. Segundo Munhoz, já na próxima semana, o ônibus vai circular em Sorocaba, no interior de São Paulo. Esses testes terão a participação da empresa fornecedora de GNV, Gás Fenosa Brasil, e deve durar um mês com vistas ao novo BRT. Depois de Sorocaba, o cronograma, sujeito a alterações, será o seguinte: Recife, o ônibus deve em outubro circular por Recife com GNV. É um projeto do governo do estado com a participação da empresa operadora do Grupo Metropolitana. Em Fortaleza, o ônibus deve operar no mês de novembro. Os testes serão com biometano, trazendo vantagens de redução de emissões de poluentes e também auxiliando a questão de destinação e aproveitamento de resíduos. Os testes terão parceria com a empresa Ecometano. São Paulo. Na Grande São Paulo, a partir do final de novembro e início de dezembro, o ônibus GNV vai ficar entre 2 e 4 meses. Os testes vão ocorrer nas linhas municipais da capital paulista e também em linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Florianópolis, Porto Alegre e Londrina serão as cidades, nesta ordem, que terão um veículo em circulação, isso, claro, no ano que vem. A gente conversou, foi uma conversa longa com o diretor da Scania, que trouxe também perspectivas de operação, quais os modelos, e tem novas fotos também no blog Ponto de Ônibus para você acessar e ver aí esta novidade sobre os testes, né, esse cronograma e também outros detalhes técnicos e de produção que você confere lá no blog Ponto de Ônibus. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazzani. Interessante, hein, gente? Transformar lixo em energia, isso é sensacional, não é? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Sem entendermos o valor da vida, jamais conseguiremos ganhar a guerra do trânsito. Quem comenta é ele, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Sem entendermos o valor da vida, jamais conseguiremos ganhar a guerra do trânsito. Estive na Transpossul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras de logística do país, onde o Instituto Zero Acidente organizou um fórum de debates com várias palestras sobre o trânsito seguro. Fui convidado para falar sobre o exame toxicológico de larga janela, mais conhecido como exame do cabelo, que detecta o uso de drogas pelo menos nos 90 dias anteriores à coleta. Por enquanto, é obrigatório para motoristas portadores das categorias C, D e E. Na maioria dos casos, são profissionais do setor de transporte de passageiros e cargas. Outros palestrantes abordaram temas interessantes em diversas áreas. Apesar da importância do conteúdo das apresentações, de certa forma, a impressão que fica ao final desses eventos é que estamos pregando para convertidos, como diz o deputado federal Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Realmente é frustrante para quem luta por um trânsito mais humano, com menos acidentes, mortos e feridos, ver que os problemas são conhecidos há décadas, mas que a maioria das soluções simplesmente não são aplicadas ou enfrentam grande resistência, principalmente por contrariar interesses econômicos. Sem contar a falta de preparo dos agentes políticos que assumem funções de comando nos órgãos de trânsito e que, quando começam a aprender um pouco mais sobre a matéria, são afastados pela chegada de um outro grupo ao poder. Essa falta de continuidade e preparo para a função custa vidas, porque as políticas públicas não aplicadas e medidas que não são implantadas contribuem para que os acidentes continuem a ocorrer com as suas dramáticas consequências. Há muitos profissionais qualificados em várias áreas do trânsito que apresentam ideias e soluções simples para as questões mais graves. Temos uma base confiável de dados gerada pelo seguro DPVAT com informações essenciais para o diagnóstico dos principais problemas. É possível identificar quantos morrem, em que veículos estavam, a hora do acidente, quantos ficaram inválidos, enfim, não faltam informações. Apesar de tudo isso, temos tido pequenos avanços, principalmente quando consideramos o tamanho da tragédia que o trânsito provoca todos os anos no Brasil. Mas a solução do problema talvez passe pelas vítimas. Ao final do evento, nós tivemos uma palestra de Fernando Diniz, que se define como pai órfão de filho. Ele transformou a sua dor em luta e criou a Trânsito Amigo, entidade que reúne vítimas de trânsito, seus familiares e amigos. Na sua apresentação, falou da sua especialidade, a dor. Afinal, perder um filho para a violência do trânsito está na contramão da vida e da lógica. Ao deixar de lado os números e focar no aspecto humano, Diniz emocionou os presentes. Uma plateia de especialistas que já conhece os dramas que a violência no trânsito provoca. Mesmo assim, a emoção tomou conta do ambiente. Nesta hora, cheguei à conclusão de que o dia que compreendermos, de fato, que quem morre no trânsito são pais, filhos, irmãos, avós, amigos, enfim, gente, talvez não precisaremos mais de especialistas em segurança do trânsito, empresas e entidades focadas nesse tema e até mesmo dos meus comentários nessa rádio. Afinal, quando entendermos que falamos de gente e não de números, seguramente vamos nos comportar de outra forma no trânsito, como condutores, passageiros e pedestres. O trânsito é feito de seres humanos e somente quando as pessoas tiverem consciência disso, teremos um trânsito de fato humano e não precisaremos mais resolver essas questões. Elas simplesmente deixarão de existir pela mudança de comportamento de cada um de nós. Projeto Rádio Ônibus Educacional. Vamos levar a educação de trânsito para as nossas crianças. Imagina um ônibus transformado em sala de aula e estúdio de rádio. E levar a educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental, escola pública e escola particular. Isso não existe no nosso país? Não se fala de educação de trânsito nas escolas? Pergunta para o seu filho quando que ele recebeu ou fez um trabalhinho sobre educação de trânsito na escola? E elas, as crianças, são as principais vítimas do nosso trânsito do dia a dia. Seja na van escolar, no ônibus escolar, seja com os pais, final de semana, sempre elas estão envolvidas no trânsito, seja de ônibus, caminhando, às vezes na calçada, às vezes até na rua brincando, né? As crianças são as principais vítimas. E elas, como a gente sabe, é o futuro. E de que forma nós teremos esse futuro? Que a gente está mostrando a elas, né? Às vezes ensinando de forma errada. Então vamos mudar essa história. Campanha de trânsito é sensacional, ajuda e importante, mas educação de trânsito vai formar para no futuro termos um trânsito ainda melhor e mais seguro e mais humano, como a gente está querendo. Educação de trânsito já. O nosso projeto contempla transformar um ônibus em sala de aula e também estúdio de rádio. Imagina um ônibus cheio de computador, tablet, cheio de televisores, cheio de sistema eletrônico, né? E de jogos, brincadeiras. Um ônibus, quando a criança entrar, ela fique encantada, né? De tão bonito que o ônibus estará para recebê-la. Só que o assunto lá dentro será educação de trânsito, a ponto da criança, ao sair do ônibus, contagiar todo mundo que ela encontrar pela frente, o tio, o pai, a mãe. Aí o pai vai pensar duas, três vezes quando parar no posto de combustível para abastecer o carro, não comprar ali naquele container que tem chamado pit stop, que eu sou completamente contra isso. Como se vende cerveja num posto de gasolina livremente, sim, e aí isso faz o maior merchan, né? O pit stop. Aí o cara vai lá, compra a cerveja e ali mesmo sai bebendo depois de ter abastecido o carro. Abastece o carro e abastece ele mesmo, né? E com a criança junto. A criança vai vendo tudo isso, vai aprendendo errado. Aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio, aprende tudo errado o jeito de dirigir. E aí a gente vai forçar o camarada, depois de 18 anos, a seguir a regra de trânsito, gente. Começa tudo de novo, tá tudo errado, né? E começa na base, com as crianças. E a escola tem um papel importante na educação de trânsito. No Código de Trânsito Brasileiro consta essa modalidade, mas ela é ignorada pelo MEC. E a gente vai ficar esperando eles fazerem alguma coisa? Vamos a gente mesmo. Ajuda a Rádio Ônibus a colocar o projeto para funcionar. Temos uma equipe importante, Fátima Hassum, Suleiman, está com a gente. Está com a gente o Jaime também, pessoas que entendem do assunto. A Fátima é psicóloga do trânsito, está nesse trabalho com a gente também, desenvolvendo junto com a gente esse projeto. E precisa ser colocado em prática. Precisamos da sua ajuda. É, a rádio tem também, nós recentemente, foi oferecido a nós um micro-ônibus para ser o estúdio de rádio nosso. Só que esse micro-ônibus está em condições, infelizmente, ruins. Né? Precisa ser feita a reforma. Estamos arrecadando dinheiro para reformá-lo. Só que a reforma dele vai ficar mais alta do que adquirir um ônibus em melhores condições. Então nós estamos nos dois dilemas. Né? Se a gente conseguir o recurso necessário, pode ser possível comprar um ônibus em melhores condições ou reformar esse mesmo micro-ônibus para o projeto. Será o nosso estúdio. Muita gente quer conhecer, quer estar no projeto, quer estar visitando o estúdio da rádio. E nós não temos o estúdio físico ainda. A intenção é que o estúdio da rádio seja dentro do ônibus. Nós não temos ainda. Queremos que esse ônibus funcione. Precisamos da sua ajuda. Entre em contato, talvez a sua empresa possa participar. Gente, imagina só, a sua empresa terá visibilidade em um ônibus que vai visitar várias cidades brasileiras, levando formação e informação para as pessoas e para as crianças também. A nossa programação ainda melhor em loco, né? Podemos estar aí junto com você na sua cidade, na garagem da sua cidade, promovendo os eventos, né? Estando visitando aí, estando nos eventos que já acontecem de coleção de carros e caminhões antigos, que é um momento oportuno para levar informação também, né? Conhecimento às nossas crianças. Vem com a gente, precisamos de você. Entre em contato, veja como você pode ajudar. Tem gente que ouve eu falando tudo isso e fica só torcendo para o outro ajudar. Talvez a ajuda pode começar por você. Entre em contato, veja como você pode ajudar a Rádio Ônibus, tornar realidade o projeto Rádio Ônibus Educacional e o nosso estúdio móvel, que precisa sair do papel, precisa ser reformado, e eu conto com a sua ajuda. Ajude-nos. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito. O Thiago passou ajuda, por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Se eu não ler o seu comentário hoje, se eu não falar seu nome hoje... É, eu falo às pessoas que estão sempre visíveis aqui online, comentando, curtindo, compartilhando, né? Às vezes não dá tempo, graças a Deus a audiência cresceu bastante, estamos ainda em fase de crescimento, tem muita coisa para acontecer. Então, se eu não falei seu nome hoje, fala no próximo programa. Se eu não falar, me chame, chame a atenção, tá bom? Tem que falar de você, claro. O programa hoje é mais curtinho, de terça e quinta, nós vamos para outra emissora de rádio, né? O Adriano Rosano mandou outro desenho aqui. Esse é um modelo do Daniel Bus, que também tem o mesmo problema que eu comentei. Ele é low entry, né? Tem aqui o piso baixo parcial e aí depois tem o degrau para você embarcar lá no, na parte lá do fundo do ônibus, né? Tem os degraus aqui. Eu não concordo com degrau dentro de ônibus, né, gente? Hoje a maneira mais fácil e mais segura é não ter degrau nas coisas, não é? É fácil para pessoas com pouca mobilidade. Quando se fala em pouca mobilidade, não só para deficiente, né? Mas pessoas com baixa mobilidade, os idosos também. Gente que não é deficiente, mas tem a sua mobilidade reduzida. Então, não precisa ser cadeirante, né, para usar o elevador. De repente, a pessoa não consegue realmente embarcar nos degraus aí. E aí tem degrau para entrar no ônibus, tem degrau dentro do ônibus. Acho que está errado. Cadê os desenhistas e engenheiros? Vamos lá, desenhistas e engenheiros, vamos se entender aí. Fazer a coisa mais barata, mais fácil de fazer, mas tem que conciliar também o conforto e principalmente a segurança. Vamos embora? Eu vou encerrar aqui com música internacional. São Francisco, né? John Phillips, música que todo mundo conhece. Só nas vozes de duas mulheres, eu não sei se tem o nome delas aqui, deixa eu ver se aparece. Não aparece, né? Será que é John Phillips? Não sei. Não sei se são elas. Bom, é música de 1967, música antiga. Alô, José Carlos Papo, alô pra ele. Alô pro Daniel, lá da TV, né? O cameraman do Direção Retrô. Alô, Jair, que é do ônibus, mas é da TV também. Jair é chique demais, né? Jair, manda a vinheta, Jair. Vou mandar a nossa, você mandar a sua, para falar do Direção Retrô aqui sempre, né? Estamos aguardando, tá bom? Tchau, gente. Boa viagem para você. Obrigado pela companhia. Fique atento às nossas promoções. Sorteio de livro, sorteio de ingresso, de camiseta e promoção da pintura do desenho do ônibus, valendo uma linda miniatura. Eu encerro com música. Boa viagem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tem reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.